Esse aqui são três botões. Esse aqui, se apertar uma vez, fica ligado direto o laser. Aperta de novo e desliga. Aí aqui Tá. passa e volta. Passa e volta. Para frente, para trás, tá. Pode apontar para Para qualquer lugar. frente, para trás, tá. E o laser é aqui. Alô, alô. Bom, aqui a próxima palestrante é a doutora Cláudia. A doutora Cláudia é médica, pediatra, neonatologista, também veio com todo o carinho lá de Teresópolis para trazer para a gente a implantação da ideologia de gênero na Suécia. Como é que foi, como é que se deu isso? Quais foram as características que fizeram a Suécia chegar a ser o país mais avançado do mundo em ideologia de gênero? Muito obrigado, doutora Cláudia. Obrigada, vocês também. Então, assim, toda vez eu quero começar essa palestra pedindo a intercessão e a proteção de Nossa Senhora. Eu fiquei tão feliz quando eu cheguei aqui que eu vi os dois títulos de Nossa Senhora que eu mais gosto, que é Nossa Senhora Mãe de Deus, né, Mãe de Jesus, e Nossa Senhora Mãe da Igreja. Então, eu quero pedir realmente a proteção de Nossa Senhora para que ela possa ajudar a gente a entrar nesses assuntos. E eu não sei, mas a mulher ainda tem esse aspecto psicológico. Então, eu realmente fico vendo, assim, entrar nesses assuntos, às vezes, deixa a gente tão triste, que se não é a graça de Deus, assim, e também uma fé muito grande, que, assim, que Deus, desde o começo, garantiu que ele não permite um mal, se ele desse mal não puder tirar um bem maior. Então, eu já estou aguardando com ansiedade todos os maravilhosos bens, porque se os males são assim tão imensos, que fará os bens que serão tirados disso tudo que está sendo permitido por Deus. Mas, assim, como o nosso Senhor nos salvou através dele, né, e da sua encarnação, nós todos, como igreja, e como todas as pessoas também de boa vontade, tem que se dispor a participar disso. Então, eu agradeço vocês estarem aqui, querendo saber desses assuntos, às vezes difíceis e espinhosos e muito chatos. Antigamente, quando eu estava na faculdade, eu estava no anatômico, eu pensava assim: meu Deus, será que isso não tem. Eu pensava assim: não tem nada pior do que um anatômico e uma sala de fazer aprender a fazer exame de fezes, né? Eu achava que isso era o pior. Aí depois eu cheguei na faculdade e comecei a ver as doenças mesmo das pessoas, assim, aqueles doentes graves, terminais, e eu falei: ai, meu Deus, isso é o pior. É pior do que o anatômico. Agora, com essa coisa, a gente fica vendo assim, tem coisa pior, né? Então, para a gente ver como é imenso o amor de Deus, que podendo, que supera assim infinitamente todas essas coisas. Então, para entrar no nosso tema, eu vou dar uma. É muito boa essa palestra, parece assim até meio cruel a gente fazer direto, porque a palestra dos pressupostos históricos é longa, e essa em seguida é difícil, assim. Então, eu peço a paciência de vocês, mas a gente vai vendo como as ideias primeiro, como as ideias têm repercussão e como elas têm consequências e como tem tanta gente ativamente engajada em estudar essas coisas, a dar a vida por isso, a trabalhar assim dia e noite sem cessar. Realmente eles cumprem, só não cumprem o mandamento de amar a Deus, mas eles cumprem o mandamento de ser com todas as suas forças. Então, a gente que diz e quer amar a Deus, a gente tem que passar também a cumprir o mandamento de nosso Senhor com todas as nossas forças, né? Assim, e porque é necessário, porque a gente vê que isso tem uma continuidade histórica e tem pessoas, sujeitos comprometidos falando sobre isso, estudando e difundindo, fazendo congresso, fazendo implementando com muito dinheiro, e a gente vê assim, né, que a experiência da Suécia mostra que essa coisa é uma deliberação de um grupo de pessoas que está implementando isso. Por quê? Porque toda peça, toda coisa que você vai realizar no mundo, que você vai fazer, você tem que ter um piloto. Né? Por exemplo, você vai fazer uma caneta, uma fábrica, você vai fazer qualquer coisa, até uma cozinheira. Né? A primeira vez que ela faz alguma coisa, ela faz a nível de experiência, ela testa aquele experimento e aquelas ideias. E a gente vê que, no tempo, assim, acompanhando os fatos e as coisas e os textos, o que as pessoas vão declarando sobre si próprias e aquilo que elas escrevem, a gente vai vendo que essa situação na Suécia não foi uma coisa fortuita, mas foi uma coisa assim, implementada como uma prova, como um teste. Né? E até a gente pode ver que esse experimento continua. Né? Então, assim, e com isso, com essa coisa da experiência da Suécia, e também ao longo de todo o nosso dia, nós queremos falar assim, acordar as pessoas, porque é muito fácil as pessoas caírem na ideia de que isso, essas mudanças de sociedade, com mudança da sexualidade, do gênero, que isso é uma evolução natural e espontânea da sociedade, que são os novos tempos. Ah, é assim, impossível mudar. Um dia atrás do outro, e as pessoas vão mudando. Assim, ou então eles dizem, assim, sempre foi assim, só que era tudo escondido. Como é que essas duas frases opostas e contraditórias se conciliam? Eu não sei, mas as pessoas não têm, assim, muito, não se importam muito em ser lógicas. Elas querem apenas fazer uma frase de efeito que dê uma aparente resolução para o problema. Né? Então, ou dizem que foi sempre tudo assim, ou dizem que a mudança é inevitável e natural. E a gente vê que não é mágica, não saiu da cartola do mágico, mas tem uma semelhança com a mágica, porque, como o Aurélio falou, que a ideologia é um cenário, é uma coisa montada com impressão de gerar uma sensação de realidade, mas, na verdade, é uma realidade que não é assim, não é assim. Parece que é, quer causar um efeito, mas não é. Né? Então, se trata de engenharia social. A gente vê que realmente isso foi sendo pensado, estudado e está sendo feito dessa forma. E a gente tem que saber, assim, tem que ter certeza, assim, que não existe efeito sem causa. Então, há uma intencionalidade de criar uma nova ordem social. E essas tentativas de mudança, já idealizadas por Marx, elas têm uma mudança de estratégia. Né? A luta de classes, eles passam da ideia de implementar a luta de classes através da violência, como o Aurélio falou com Lenin, até umas mudanças de políticas públicas que visam destruição da família e desconstrução da identidade. Né? Então, assim, essa mudança, de como é, em vez de ser luta de classe, é ir mudando progressivamente e paulatinamente as políticas públicas. Então, com a ideia de mudar mesmo o tecido social. Aí está o tecido, e eles pegam a célula, querem pegar a célula da sociedade, como o Aurélio falou tantas vezes, e isso foi reiterado em várias etapas, né? Tanto pelo Horkheimer, quanto a Kate Millett, como eles vão percebendo que tem que, para implementar essa sociedade nova que eles pretendem, tem que mudar a estrutura da família, e criaram, assim, através dessa experiência da Suécia, essa técnica de, através das políticas públicas e principalmente na educação, e mudando a mentalidade das pessoas e a estrutura da sociedade. Então, eu já aproveito aqui para falar sobre a estrutura do seminário. O Aurélio falou dos pressupostos históricos, eu também vou falar rapidamente alguma coisa, falando da experiência da Suécia. E as próximas palestras, a gente vai falar do John Money, que é um caso em que foi o termo gênero foi cunhado de forma bem inicial. Depois, como o Aurélio já mostrou, a ideologia que foi implementada, mais propagada aqui, inclusive com a vinda da Judith Butler duas vezes no Brasil, e assim foi recebida com tapete vermelho na Universidade da Bahia, a Judith Butler, e como essas ideias foram inseridas na ONU, de modo que ela acabou se tornando, na ONU e a Unesco, a Organização Mundial da Saúde, acabaram se transformando em órgãos de difusão dessa ideologia, né? E como isso está querendo ser implantado nas escolas brasileiras, no ordenamento jurídico nacional. Então, é importante não só que essas ideias estejam na cabeça das pessoas, mas, principalmente, que estejam nas leis. Então, é uma, assim, tem que ser ensinado para as crianças e tornado legítimo, né? Essa palestra, eu usei dois livros, esse aqui é The Swedish Experiment in Family Politics, o experimento da Suécia em políticas familiares, que são políticas públicas, desse autor Allan Carlson, que é um sueco que depois foi morar nos Estados Unidos. E esse livro, que foi escrito mais tarde pela própria Alva Myrdal, que é uma pessoa que eu vou introduzir adiante, e foi escrito já na década de 60, que fala em rumo à igualdade. E a gente vê como esse assunto da igualdade é um assunto atual e como está sendo martelado, né? Então, assim, a gente vê como essas ideias foram implementadas na Suécia. E a gente vê que, além desses pressupostos históricos que já foram colocados pelo Aurélio, né, toda a vertente marxista, foi muito importante o papel das fundações internacionais. E uma visão mais rápida pode gerar um questionamento. Como o mundo socialista então se uniu ao mundo capitalista, né, assim, e não houve, digamos assim, uma união prática, uma união prática, mas a partir de uma visão intelectual e de um protagonista das fundações, que acabaram utilizando as ideias socialistas para a execução dos seus planos. E como esse poder de foco, de poder econômico e de orientação para o trabalho foi fundamental para que essas ideias fossem implementadas, porque enquanto ficava só no paz-amor, a coisa ia mais lentamente, mas no momento em que o mundo capitalista resolveu colocar isso adiante, então isso ganhou como... as ideias foram turbinadas. Eu estou citando esse Karl Kautsky porque ele foi um autor que ele era de origem marxista, mas ele divergia na época dele. Ele foi importante na vertente do socialismo que foi parar na Suécia. E ele divergia do Lenin com relação à atividade revolucionária violenta. Então, ele defendia... Isso, volta. Ele defendia que a revolução deveria ocorrer por um processo gradual e contínuo dentro das instituições democráticas. Então, isso devia ser um processo tornado invisível, mas contínuo, né? Isso ele, bem no início do século, 1920, 30, ele já estava colocando essas questões. E ele defendia um socialismo científico e não aleatório, quer dizer, uma coisa planejada, sistemática e progressiva, implementado por intelectuais do partido. Então, pessoas que estudavam profundamente, se dedicavam e sabiam que isso ia demorar, mas que um dia ia acabar acontecendo, segundo eles, né? E o Kautsky, ele foi essa vertente do socialismo que foi parar na Suécia. E como as ideias dos Rockefellers, que eu coloquei ali, a Fundação Rockefeller, chegaram na Suécia para que fosse possível juntar essas coisas e tornar isso uma realidade na política da Suécia. Né? Esses dois slides, aliás, os três slides que se seguem, eu peguei na própria página, foi um print dessa parte aqui, de um site de 100 anos da Fundação Rockefeller. Só que ele, infelizmente, não está mais no ar. Né? Ficou durante um tempo e depois saiu. Eu acho que talvez você consiga achar um catch, mas não a página atualmente. Pelo menos eu não consegui mais achar. E eles já vinham, desde o começo do século, pensando nessas soluções para a paz. Então, eles achavam que essa, assim, como uma forma de justificar a engenharia social. No início, a Fundação Rockefeller, que começou assim, quando, a partir do liberalismo e do livre comércio, da livre iniciativa dos Estados Unidos, as famílias, essas famílias, a Rockefeller é uma delas, que eram famílias dinásticas mesmo, assim, que estavam começando, é claro, assim, elas conseguiram muito, muito dinheiro. E aí, eles, a partir disso, a partir desse poder econômico, eles resolveram investir em filantropia. E parecia, inicialmente, que eles eram bem intencionados. Até tinha um pastor batista que orientava essas iniciativas. E parecia ser uma coisa boa. Eles investiam em controle de doenças tropicais, parasitárias, verminoses, alfabetização dos pobres e implementação à agricultura. O que eles faziam era parecia ser uma política social bastante bem intencionada. Mas, conforme isso foi... quando virou, no começo do século também, houve uma mudança na legislação em que, quando havia transmissão de grandes fortunas, havia uma grande parte que ficava para o governo. E aí essas famílias fizeram essas fundações como uma forma de continuar, assim, fugir do fisco e, ao mesmo tempo, continuar com a ação naquelas fortunas, com aquele dinheiro que eles tinham. E o problema é que essas grandes fortunas nas fundações não tinham nenhum compromisso, não tinham quem tomasse conta. Porque, até então, assim, o Estado tinha acesso a muito dinheiro, mas a classe política tinha o controle daqueles que votavam nos políticos. Por pior que fosse, eles tinham que, pelo menos de tempos em tempos, beijar a mão de quem estava dando voto para eles. E a igreja, que era outra, as igrejas, no caso, porque nos Estados Unidos assim, sempre houve essa coisa do protestantismo, elas tinham ainda o povo a quem elas deviam servir e prestar contas, e tinha uma doutrina que elas deviam obedecer. Então havia restrições. Mas, então, essas grandes fundações acabaram sendo entidades em que juntava uma grande quantidade, uma grande fortuna, com uma grande liberdade, porque eles não tinham que prestar contas a ninguém. Muitas vezes faziam as coisas sem mostrar aquilo que eles estavam fazendo. Né? Então, em 1913, foi fundada a Fundação Rockefeller, foi fundada para promover o bem-estar da sociedade em todo o mundo. Mas você vê aqui que já tem essa ideia do bem-estar. Talvez... E isso foi uma coisa persistente. E na Suécia é muito característica essa coisa do welfare state. É uma sociedade de bem-estar provido pelo Estado. Né? Então, aqui... E eles fundaram a Laura Spelman Foundation, né? Fazia a filantropia tradicional. Em 1922, ela passou, teve uma grande mudança na Fundação Rockefeller, e ela começou a implementar uma filantropia científica no campo das ciências sociais. Aí tem aqui declarada qual foi a visão das ciências sociais, né? Com esse psicólogo que foi chamado para para coordenar os trabalhos, esse Bradley Rum, e que ele tinha toda uma visão inovadora. Então, esse texto aqui que eu estou fazendo é mais ou menos um resumo e uma tradução daquele outro texto que eu apresentei no slide anterior. Ele era um jovem psicólogo revolucionário que arquitetou, em 1922, na idade de 27 anos, todo esse projeto de filantropia científica e revolucionária, né? Então, eles juntaram vários... Ah, obrigada. Tá bom. Eles juntaram vários jovens também em PhD e iniciaram o seu mandato durante esse tempo, em que eles faziam treinamento e pesquisa em ciências sociais. E muitos relatórios foram produzidos entre 1922 e 1924, que eles faziam assim, um exame das operações da organização no campo do bem-estar social, mostra como primeira necessidade, então isso que eles declararam no relatório, o desenvolvimento das ciências sociais e da produção de um corpo de generalizações fundamentadas e amplamente aceitas, assim como capacidades humanas e motivações quanto ao comportamento dos seres humanos como indivíduos e grupos. Enquanto almejava avançar em conhecimento básico da sociologia, Rum e seus colegas buscavam simultaneamente aprimorar os mecanismos da aplicação desse conhecimento, solucionando problemas no mundo real. Então, eles tinham uma visão não apenas teórica, mas eles tinham intenção de colocar isso na prática. Então, quando a gente lê isso aqui, parece uma coisa meio vaga, mas... pensando assim, o que seria essa produção de um corpo de generalizações fundamentadas e amplamente aceitas? Então, é como se isso você pode entender como ideias. E quando você vê que essas ideias não são verdades, mas são meias-verdades e verdades parciais, que mostram apenas, às vezes, um lado do cubo, então são ideologias, na verdade. São coisas, vamos dizer assim, pressupostos que todo mundo aceite. Então, assim, no momento, dando um exemplo, a gente pode colocar a ideia de gênero, que é um pressuposto de que não se nasce homem e não se nasce mulher. Aí o pressuposto de que gênero é uma coisa socialmente construída. Então, que cada um tem a liberdade de escolher aquilo que é no fundo. Então, a pessoa pode escolher e pode mudar, e que qualquer coisa contrária a isso é mero preconceito e mera coisa antiquada, ideias já ultrapassadas. E lá na Suécia não foi diferente esse tipo de aplicação. Eles passaram E aí eles falavam assim, o outro ponto aqui, então, generalizações fundamentadas e amplamente aceitas, assim como capacidades humanas. Que capacidades humanas são essas? São formação de consenso e de pessoas ditas especialistas. Então, a gente vê aqui no Brasil como, e no mundo, antes disso virar política pública, eles começaram a passar a oferecer um monte de curso de pós-graduação em gênero, a botar nas universidades, nos diversos cursos de até educação física, você vai fazer pedagogia, música, em qualquer curso que você vai fazer, você tem que passar pela cadeira de gênero. Então, tem que formar um consenso de especialistas. Eles já tinham essa visão naquela época. Isso foi só se aprimorando ao longo do tempo. E criar motivações. No caso do gênero, qual é essa motivação? As mulheres são oprimidas. Os homossexuais são mortos, eles são oprimidos. Então, assim, cria um rebuliço social como se essa fosse a prioridade nacional. E quando, de fato, não é assim. Então, essa maneira de pensar já estava presente na Fundação Rockefeller e era a base. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo. Então, era a base nas suas pesquisas. E aí a gente apresenta o casal que é a Alva e o Gunnar Myrdal, que eles foram assim chaves para a implementação dessas coisas que a gente vai contar a seguir. E é sobre esse casal que esse livro que eu apresentei antes, ele fala, né? Então, eles foram as pessoas chaves para promover todas essas coisas. Os dois acabaram se tornando prêmio Nobel. Eles foram pessoas extremamente importantes assim, na sua época. O Gunnar Myrdal, ele nasceu lá na Suécia. Seu pai já trabalhava com construção de depósitos ferroviários. E ele sempre se mostrou assim, muito brilhante, inovador. Ele tinha ideias assim, bastante avançadas e sempre teve uma tendência socialista e iluminista. Ele tinha esse gosto, por influência de um professor que ele teve, por essas utopias sociais. E ele, em 1918, ele entrou na Universidade de Estocolmo e sempre foi conhecido como uma pessoa assim, muito estudiosa, inovadora e muito, muito ativa. Ele se formou em advogado, mas ele nunca seguiu a carreira de advogado e ele resolveu estudar economia, né? Mostrando cada vez mais interesse nos estudos socialistas. E um ano mais tarde, ele se casou com uma estudante que ele havia conhecido 5 anos durante uma viagem de bicicleta pelo país, a Alva, que é a outra. E os dois sempre tiveram, engraçado, né? Porque eles como um casal que se uniu e usou a sua complementaridade exatamente para destruir a família. São essas coisas que a gente fica pensando, né? Ela nasceu também em 1902 e o pai dela era um membro do Partido Social Democrata e ele também era bastante comprometido e ativo no partido. Mais tarde, o pai dela vai ser um elo importante para introduzir eles na política suécia, na vida política da Suécia. E ela, ela não poderia estudar. Foi por causa de uma ideia do pai dela, que ela, com 17 anos, ela não poderia continuar na escola, porque não tinha escola para as mulheres. E o pai dela juntou várias amigas dela e fez um grupo de estudos para ela poder continuar estudando. E foi uma coisa bem legal que o pai fez, mas já mostra que ela foi bastante influenciada por essa... pelo feminismo desde cedo, o feminismo também inicialmente tinha uma pauta legítima e coisas bastante positivas. Nem tudo do feminismo se joga pela janela. Só agora é que cada vez mais a coisa está perdendo o pé e perdendo o rumo, né? Então, o Gunnar, várias coisas do pensamento do Gunnar já chamaram a atenção das grandes fundações. E ele falava assim: todos os fatores institucionais que determinam a estrutura de mercado e todo o sistema econômico, incluindo suas taxas e legislação social, podem ser mudados se os interessados na mudança tiverem suficiente poder político. Então, ele já tinha uma ideia de que as coisas, as estruturas, as instituições não eram fixas. Elas poderiam ser mudadas de acordo com o interesse, né, político em questão. E que esses arranjos institucionais devem ser tratados como variáveis. E que a vida social, falando simplesmente, era o resultado ilógico das escolhas humanas. E que a qualquer momento poderíamos decidir manter ou mudar. E aí a gente vê como ele tinha uma visão já antropológica bastante rudimentar, porque ele não acreditava num ser humano em si que gera instituições cabíveis. Ele achava que não. E ele várias vezes ao longo... Eu coloquei isso aqui porque várias vezes ao longo da vida dele, das políticas públicas que ele defende, ele coloca aqui que essas escolhas humanas são ilógicas e que as famílias deixadas a si mesmas não sabem se cuidar e que elas têm que ser tutoriadas e tuteladas por um Estado que acaba cada vez ficando maior e políticas públicas que vão cada vez mais invadindo a privacidade mesmo e a vida íntima das pessoas. Né? Assim, mas de uma forma muito, muito intensa e muito precoce, porque isso lá nos anos de 1930 já estava sendo colocado lá. E aí, os estudos, ó, significativamente, o suporte financeiro para o seu projeto veio da Fundação Laula Spelman, Rockefeller. Então, ele já era tutelado pela Fundação Rockefeller, desde o início dos seus estudos. E a primeira das várias pesquisas que o jovem Myrdal foram realizadas com fundos dessa fundação. E nesse mesmo ano, Gunnar foi nomeado como docente em política econômica na Universidade de Estocolmo. Então, ele já foi assim, se tornando cada vez mais destacado lá. E tanto a Alva quanto o Gunnar foram convidados no ano acadêmico de 29 e 30 para receber uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, com tudo pago pela Fundação Rockefeller. E eles, parece pouco tempo, mas foi um tempo assim, intensíssimo. Eles conheceram várias instituições, todos aqueles sociólogos estudiosos que estavam planejando as coisas mais novas no ramo da sociologia e também no ramo do problema populacional, do controle populacional, das políticas públicas com relação à família, nas escolas experimentais novas que já deixavam de lado a família. Então, eles foram imergidos e tiveram a oportunidade de conhecer assim, muitas pessoas em muito pouco tempo. Né? E todas essas instituições, e todas relacionadas à Fundação Rockefeller. Assim, uma escola experimental na Universidade de Columbia, que era já o lugar assim, que era patrocinado pela Fundação Rockefeller. Então, a Alba, a esposa, ela se voltou principalmente para questões de política infantil e do cuidado coletivo das crianças e da família. E o Gunnar envolveu-se com a política populacional que foi reforçada durante a visita. E só fazendo um parênteses aqui, a política populacional é uma coisa muito importante no estudo da cultura da morte como um todo. A gente vai ver que mais tarde, em 1952, quando foi criado o Conselho Populacional, para tratar toda a questão de controle populacional, isso foi uma coisa que praticamente foi tirada da cartola, porque não era uma demanda real da humanidade, mas foi uma demanda criada e implementada por eles exatamente dessa forma, criando grupos de especialistas no mundo inteiro, levando pessoas a visitar os chefes das nações, vendendo DIU, vendendo anticoncepcional. Isso foi uma coisa que foi realizada mais tarde pela Fundação Rockefeller de modo prático. Então, assim, esse campo de políticas populacionais não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grande que eu convido vocês a estudarem depois, até no que diz respeito à implementação do aborto no mundo. Então, isso faz muita diferença nesse ramo. Mas também tem a ver com gênero, porque não existe revolução sexual sem esse tipo de desculpa, né? Assim, com relação à necessidade, porque foi preciso criar esse medo populacional para oferecer anticonceptivo e aborto no mundo inteiro? Porque sempre tem que ser assim, né? Tem que ter um motivo. E o motivo alegado foi a explosão demográfica. Mas isso é apenas um parêntese, né? Então, o Guna se ligou muito com isso. Então, eles foram para os Estados Unidos, né, e voltaram cada vez mais, assim, menos teoria e mais ação política. Então, o Gunnar ficou muito ligado a essa questão da população e a Alva com relação à casa, à família, à nova casa, à nova família e à educação dos filhos. A tecnologia econômica não deve ser construída sobre interesses econômicos, mas sobre atitudes sociais. Então, ele já via, desde aquela época, que as atitudes sociais têm relevância econômica. E se você quiser fazer certas mudanças na economia, e você precisa usar a tecnologia e implementar atitudes sociais. E ela tratando muito da psicologia social, da linguagem e da educação. Então, assim, como a tecnologia, o avanço da tecnologia, possibilita mudanças econômicas e como as mudanças econômicas consolida a política. Então, só para falar, assim, para dar um exemplo, assim, que isso é meio difícil de falar e demoraria muito, assim, como, por exemplo, coisas como Uber, WhatsApp, mudam uma economia de um país, vêm de fora, assim, só para... Não estou dizendo que... É só para a gente ter um imaginário dessas coisas, né? Como sem certas mudanças tecnológicas não seriam possíveis certas intervenções políticas, né? Com coisas boas e ruins. Então, assim, as ciências sociais que vão atuar nas políticas públicas. Então, isso aqui diz muito de como houve essa mudança na sociedade sueca, que a gente vai vendo assim, que foi uma profunda mudança, em que as pessoas mudou o pensamento, mudou, as famílias mudaram, praticamente houve uma modificação assim, imensa da sociedade, ficou um outro país através da mudança das políticas públicas. Então, assim, na Suécia, o caso cobertura, né, o que, que gerou, qual foi a desculpa para efetuar essas mudanças? E isso que a gente vê, como é que essas mudanças são todas implementadas a partir de um discurso. Porque tudo que foi usado no resto do mundo para implementar aborto, divórcio, casamento livre, mulher trabalhando o tempo integral, e todos esses pontos que foram colocados de mudança no mundo inteiro, com a desculpa da explosão demográfica, na Suécia, por incrível que pareça, foram implementadas com a desculpa de que estavam passando um profundo inverno populacional. Ou seja, na Suécia, eles usaram o problema oposto para acabar levando à implementação das mesmas coisas. Porque a Suécia estava com um problema de diminuição da fertilidade e, por causa dos problemas econômicos, houve muita emigração na Suécia. Os suecos saíram no começo do século XX e as mulheres não estavam tendo filhos. E aí toda essa coisa, toda desculpa, o motivo alegado foi justamente a questão do inverno demográfico, exatamente o contrário que houve no resto do mundo. E quando eles voltaram, quando o casal voltou dos Estados Unidos, eles lançaram esse livro, que foi um livro bombástico. Além de já começarem a participar da política do país, eles que fala Population Crisis, crise de população. Eles lançaram esse livro que foi assim badaladíssimo. Todo mundo falava, os rádios, entrevista, foi uma coisa assim muito influente, né? Só que nesse livro eles colocavam já, eles sugeriam mudanças muito, muito profundas, né? Eles estavam colocando numa sociedade conservadora uma educação sexual precoce, independente das famílias. Então, eles diziam, por exemplo, que as famílias não tinham filhos porque era muito pesado para os pais educarem os filhos. Então, quem deveria educar os filhos e tirar essa carga dos pais seria o Estado. E deveriam ser oferecidas escolas e creches e tudo assim que pudesse possibilitar que os pais tivessem mais possibilidade de filhos. Então, eles sugeriam mudanças e que as crianças deveriam ser cuidadas no sentido de que as famílias não sabiam dar alimentação adequada para as crianças. Então, as famílias também não sabiam educar as crianças. Então, as crianças deveriam ser educadas em tempo integral pelo Estado e pelas escolas e pela coisa pública, né? E assim, os pais livres desse encargo poderiam ter mais filhos, as casas teriam que ser aumentadas. Então, outra coisa, eles diziam que as famílias tinham que receber contraceptivo. Por quê? Porque elas, podendo escolher livremente a hora que elas tinham filhos, elas iam ficar mais livres, mais relaxadas, mais à vontade, e assim poderiam ter muitos filhos. A mesma coisa com o aborto, porque se as famílias tivessem possibilidade de aborto, elas poderiam não ter medo, elas poderiam deixar vir, caso uma criança fosse indesejada, então, assim, com justa causa, se não houvesse dinheiro para educar as crianças, e assim elas poderiam ter acesso ao aborto. Então, eles foram colocando, com esse pretexto da diminuição da população, todas essas coisas que no mundo inteiro foram oferecidas por causa da explosão demográfica. E também outras coisas, algumas inicialmente boas. Assim, no começo, eles começaram a dando diminuição, isenção fiscal para as famílias numerosas, que era uma coisa boa, mas que ao longo do tempo foi retirada. A gente vê que na década de 60, a visão deles já era que as famílias não tinham que ter nenhuma prerrogativa porque eram numerosas. E que, na verdade, um solteiro deveria, como meta de igualdade, um solteiro deveria ganhar tanto quanto um casado. Porque essa predileção pelas famílias não tinha porquê, isso é contra a igualdade. Então, a gente vê, assim, nessas justificativas, esse é o problema da ideologia, assim, que com determinada frase de efeito, você justifica coisas até opostas, porque aquilo não tem mesmo um fundamento na realidade, porque é uma história cobertura, é como se fosse uma desculpa, na verdade, né? Então, assim, esses aqui foram um casal que era até amigo deles e que se opôs, assim, frontalmente, houveram pessoas que se opuseram e que foram a público e que reclamaram, mas isso, no final das contas, acabou não surtindo efeito, né? Então, assim, eles diziam que era um contrassenso entender a falta de filhos dos suecos sem levar em consideração as questões de cunho moral, espiritual e filosófico. E aí a gente vê, assim, como o Aurélio mesmo falou, quando você tem uma visão materialista, essa visão do socialismo de origem marxista, acaba prendendo as pessoas apenas em questões práticas. E elas não, e as coisas de as questões morais, espirituais e filosóficas vão ficando irrelevantes e vão sendo descartadas, né? Então, E eles colocam que, desde o século XIX, o problema da diminuição populacional da Suécia era um vácuo moral e filosófico e espiritual, e não uma questão meramente econômica. E eles acusavam ainda o casal de terem usado a questão populacional para avançar ainda mais a agenda socialista. Então, a gente vê que isso, de fato, aconteceu, né? E isso era visível, não somos só nós que estamos dizendo. Isso era uma coisa que chamava atenção na época, né? E que esse programa proposto por Alba, de crianças indo para a escola desde o primeiro ano de idade, lá permanecendo durante o dia inteiro, em regime integral, fazendo todas as refeições, tendo aulas de educação sexual propostas por eles, era um verdadeiro sequestro moral e intelectual das crianças operado pelo Estado. E era exatamente isso, entendeu? Era exatamente isso. Eles estavam pretendendo isso mesmo. E a Alva, inclusive, tinha uma... além dessas políticas com relação às crianças, ela tinha também escolas para pais. E também tinha escolas de cuidadores, de forma que acabou que, no final, todos os cuidadores de criança da Suécia foram acabados formados nas escolas que ela montou. E também os pais tinham essa influência. Então, ela realmente conseguiu formar uma massa hegemônica, em que, assim, com a desculpa de ser uma coisa científica, porque os especialistas, eles sabiam como balancear as refeições, então eram pedagogas, enfermeiros e médicos, era tudo assim. A alegação era que a ciência era mais apta para cuidar da educação das crianças. Né? E aí, não, isso não é política, isso é ciência. Então, assim, eles usaram esses relatórios, esses estudos científicos, que eram uma coisa muito encomendada e muito... não eram profundas, né? Exatamente para levar adiante a agenda deles. O Gunnar também entrou assim, profundamente assim, na política, ele participava de todas a produção das políticas públicas. Ele não aparecia, ele era meio subterrâneo, ele ficava como um chefe de comissão, mas ele conhecia todo mundo, influenciava todo mundo, ele tinha uma personalidade muito magnética, ele conhecia um, conhecia outro. Então, ele acabava intervindo nos conservadores, intervia também nos progressistas. Ele é realmente assim... era o primeiro a chegar, o último a sair, era extremamente fecundo assim, intelectualmente, trabalhava para caramba fazendo esses relatórios, mas era essa coisa principalmente utilitarista. E ele falava assim, a questão populacional deve ser resolvida somente através de vastas reformas, que significam uma total transformação da sociedade. Então, ele tinha esses discursos, assim, que tem que ser uma transformação total. E ele fala assim... Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que não somos nós que estamos dizendo que essa transformação estava sendo feita, mas isso é texto escrito por eles e coisas ditas por eles, né? A questão populacional não pode ser resolvida em uma sociedade liberal e capitalista. O problema precisa, em última análise, de uma nova sociedade imbuída de solidariedade social, onde toda a nação, de maneira ampla, tome responsabilidade geral por aquelas crianças que serão a próxima geração. Essa fala, ela é muito importante porque ela fala assim, ela mostra como isso é um plano de gerações futuras, né? E como é uma coisa assim, que eles se acham realmente donos do futuro. E como essas instituições secundárias, né, que seria o Estado e também as empresas, porque ele também tratava das empresas na economia, teriam o direito, por causa de todos esses motivos de higiene, de saúde, de ciência, de justiça social e de cuidado social, então, intervir, bypassar a igreja e bypassar o Estado. Então, havia também confronto com as questões religiosas, né? E eles diziam que não, isso não era mais científico, isso já era ultrapassado. Na verdade, a família toma só decisões erradas e ela não tem o suporte científico necessário para criar as novas gerações. Então, E eles, inclusive, fizeram um experimento, que esse foi um dos poucos que teve efeito no aumento da população, porque praticamente todas as ações que eles implementaram não aumentaram a população, mas esse foi o único que pode ter aumentado um pouco a população, que foi oferecer casas maiores para os suecos. Então, eles chegaram ao ponto de fazer um planejamento de como deveria ser a casa do sueco. E essas casas maiores foram um ponto, mas também eles propuseram casas coletivas, que aí já era um passo adiante nesse experimento socialista, em que a família não podia ser vista como uma unidade isolada. Então, as casas eram coletivas, tinha um grande centro com esse daycare center, em que as crianças ficariam praticamente o tempo todo nesses locais, sendo que as crianças abaixo de 2 anos ficariam 24 horas nessas creches e que elas seriam cuidadas por pedagogas e por enfermeiras e não sobrecarregariam os pais, que estariam livres para a força de trabalho, principalmente a mãe. Ela poderia trabalhar igualmente, ela seria oferecido a ela esse direito, né? E gradativamente esse direito foi se transformando num dever, e um dever muito pesado, inclusive com a impossibilidade de fazer diferente. E aí ela, então, nessas casas, assim, a cozinha era coletiva. Então, por exemplo, se a esposa quisesse fazer uma comida para o seu filho ou para o seu marido, como? Né? Então, o Estado estava interferindo até no cardápio, porque as pessoas, porque eles iriam oferecer a comida que tivesse mais oferta, por exemplo, se determinado feijão está barato, então é feijão que eles vão ter que comer. Então, isso chegava assim, nos detalhes. Né? E a gente vê, assim, os textos que eles escreveram são bastante interessantes, assim, e significativos. Eu vou ler algumas coisas aqui. A meta básica da escola sueca deve ser a socialização das crianças para transformá-las em instrumentos de evolução social. As escolas devem ser um poder vivo, através do qual cada nova geração é modelada para tomar o seu lugar numa ordem social contínua de mudança. Então, eles querem essa coisa da mudança contínua, né? Não é à toa que o Aurélio falou da Judith Butler, que não existe o sujeito por detrás da ação. A ação, o que vale é mudar, e vamos mudar, né? Assim, por quê? Porque você tem aí um bando de escravos que podem ser formatados e modelados conforme a necessidade da economia e do mega-estado. Né? A família deve se adaptar ao desenvolvimento econômico. Então, não é o desenvolvimento que deve servir a família, mas a família que deve servir ao desenvolvimento econômico. E a gente vai vendo os textos da Alba, ela vai falando assim, de fato, a pequena família moderna, isso em contrapartida à antiga família, que era formada de tios, avós, primos, né? Mas a família de pai, mãe e filhos é quase patológica. Os velhos ideais devem morrer com as gerações que os apoiavam. As novas gerações, com seus valores de vida mais flexíveis, podem orientar a si mesmos de uma forma mais hábil para circunstâncias modificadas. Então, eles falam mesmo da destruição da família como uma meta, né? Só que de uma forma bonita e não para todo mundo, né? Só nos relatórios. E, inclusive, uma das pessoas que a Alva encontrou nos Estados Unidos foi o Ogburn, que era um sociólogo que depois foi muito importante no Conselho Populacional no final do século. Então, outra coisa interessante, olha só. O respeito do cuidado das crianças pequenas seria ilegítimo. Ou seja, a família tomar conta do teu desejo de ter filhos e educá-los seria um desejo ilegítimo, individualista por parte dos pais, que queriam ter a liberdade de criar suas próprias crianças. Isso tinha uma origem patológica. Aí que está, exatamente, é o mesmo pensamento daquele livro do Karl Marx que o Aurélio mostrou. E como essas ideias também, pela época, num país socialista, com certeza eles tiveram influência também da escola de Frankfurt. Né? E eles achavam, e eles também já usavam naquela época, porque eles eram um casal assim, para frente, valorizado, estavam nas redes sociais, no mundo social. Né? Eram pessoas assim, muito influentes e admiradas. E eles já usavam esse método do desdém, né? Família, coisa de ultrapassado, coisa de velho, coisa assim. Aí eles falam, tão enfadonho essa coisa, né? Então, eles acabaram tendo filhos, eles tiveram 3 filhos, tiveram 2. Aí as pessoas que conheciam eles começavam a falar assim, ué, mas vocês estão falando que as famílias têm que crescer, vocês só têm 2 filhos? E é por causa da insistência, eles acabaram tendo um 3º filho. Mas é interessante porque os filhos dele, assim, eu acho que, se eu não me engano, foi esse 3º que nasceu. Foi uma moça e ela escreveu depois, dizendo como era horrível ter sido abandonada pelos pais, que os pais eram tão preocupados com essas questões de políticas que acabavam que eles ficavam meio relegados ao esquecimento. Então, e eles chegavam a dizer que ela, principalmente a Alva, que esses sentimentos de responsabilidade individual da própria família estariam baseados em uma disposição sádica para estender a sua própria liberdade por um descontrolado direito de dominar os outros. Então, assim, a gente já vai vendo assim, no passado os argumentos que a gente encontra e ainda vai encontrar, porque isso não está sendo assim, isso continua, né? Infelizmente, a gente vai ver assim, nas palestras que se seguem que isso foi continuando. Né? E também, nessas escolas, já desde aquela época, 1936, nessas orientações da Alva com relação a criação das crianças, além da preocupação com uma escola higiênica, livre de germes, e os brinquedos tinham que ser organizados e lavados e ordenados, já tinha essa ideia de que todos os brinquedos tinham que ser neutros, intercambiáveis entre os sexos. E ela falava, já tinha essa ideia de que deviam tirar as armas dos meninos e que tinha que ser tudo igual, os brinquedos tinham que ser iguais e também as vestimentas não deviam ser com diferenças de sexo. Isso mais tarde vai ser bastante mais evidente nesse livro, o segundo livro que eu mostrei, que já foi escrito nos anos 60, em que a Alva ela continuou a sua carreira política, ela foi inclusive embaixatriz na ONU e na Unesco, ela continuou trabalhando a vida inteira, promovendo essas ideias de igualdade, e ela foi cada vez mais se aprofundando no movimento feminista. E aí, nessa segunda fase, mais para frente, é explícito mesmo a coisa do gênero, de que para que a mulher possa ser respeitada, segundo ela, a mulher não pode ser identificada como mulher e o homem não pode ser identificado com homem. Né? E também toda a questão da educação sexual, que tinha que ser obrigatória, visual, para todos, independente da vontade dos pais e desde também da mais tenridade. Então, você vê como isso já está sendo implementado. Né? Então, assim... Ela, nesse segundo texto dela, ela fala: os textos e figuras nos livros têm ajudado a fortalecer os métodos de avaliação tradicionais dos papéis a desempenhar pelos dois sexos. E aí a gente vai ver assim, que ela já estava preocupada com a literatura direcionada para crianças, tanto em livros de história quanto em livros escolares, desde aquela época. E a gente vê por que, que essa inundação dos livros escolares foi se tornando uma coisa difundida pelo mundo inteiro. Então, chegou-se à conclusão de que os livros-textos sobre assuntos religiosos têm uma tendência propagandística. Então, como se a visão socialista deles não fosse também uma propaganda. Então, assim, você vê que são sempre dois pesos e duas medidas, e a lógica não vai até muito fundo. E o debate agora em curso, agora que eu digo é nos anos 60, né? Nas organizações estudantis, por exemplo, sobre preconceito nos livros de texto, deve ser encorajado. Então, já vem bastante, de bastante tempo. Então, acabou que nessas políticas públicas, eles faziam... Eles também... porque, além de terem oferecido essas políticas públicas que entravam na intimidade das famílias, o pressuposto desses é que o Estado é que tem que cuidar. O Estado, os especialistas é que tem que cuidar. Né? Então, essa coisa do Estado muito intervencionista. Educação sexual nas escolas, obrigatória. Repassar cuidados das crianças para com a sociedade. Essa ideia de cada vez mais de que a sociedade, as crianças não pertencem à família. A facilidade para as mulheres combinarem família e carreira, de forma que isso seja um imperativo necessário, que ela seja mal vista se ela não trabalhar fora o dia inteiro. O Estado totalmente provedor, essas políticas sexuais, porque isso antigamente era uma coisa assim que nem... Como você vai intervir na vida sexual de um casal? É uma coisa totalmente impossível de pensar antes deles. A alimentação infantil e a educação infantil, a maneira como as pessoas se... a vestimenta. Então, a tarefa de uma política social é de modelar um melhor material humano. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento com essa coisa das políticas sociais. Muito mesmo, sabe? Porque é uma forma de modelagem social. A finalidade humana passa a ser orientada para o mercado e para a sociedade. E um trabalho de modelagem social. E o Estado superprovedor. E, com essa ideia de criar uma pessoa de alta qualidade, segundo eles, né, eles implementaram a eugenia, que isso também foi... Não era só o aborto, é um aborto eugênico, ou seja, qualquer pessoa que tiver algum problema de saúde, não tem direito a viver. Né? Educação sexual e uma centralização. Você tem direito a tudo, mas não tem objeção de consciência. Você é livre para tudo, aparentemente. Só não pode ser... Só não pode querer criar seus filhos. Só não pode querer ter a sua família e sua igreja preservada. Então, e aí que está... Eu já estou encerrando, né? Aí que está. Para a gente, passam a Suécia como um país das maravilhas. Eu acho que ainda muita coisa vai ser dita e poderia ser dita sobre a Suécia até do momento atual que está acontecendo lá, em que todo mundo tem direito a ficar na Suécia fazendo o que quiser, menos os suecos. Os suecos estão cada vez mais desaparecendo. Né? Mas isso já fugiria da nossa estrutura aqui de seminário. Então, mas se trata... O que se conseguiu, né, com essas políticas? Um lugar onde, dos lugares todos, assim, existe uma altíssima quantidade de divórcios, né? Uma praticamente assim, a quantidade de mães solteiras imensas, uma desagregação familiar enorme, uma falta de vínculos entre as pessoas, e poucos países testemunham um declínio tão rápido da instituição do casamento ou tão rápido aumento no número de abortos. E é um campeão de abortos recorrentes, desde a mais tenra adolescência, que até no início nem precisa falar para os pais. Uma menina pode fazer aborto e não precisa nem comunicar aos pais. Então, assim, o Estado sueco é considerado hoje o povo menos religioso do mundo, com maior número de ateus. A educação sexual é grave, gráfica e compulsória, independente da opinião dos pais. E as crianças é ensinado que qualquer coisa que gere uma sensação sexual está ok. Então, é assim, aquele materialismo extremo, não existe preocupação com vínculo, nem emocional, nem o psicológico, que fará espiritual mesmo, assim. É... E, para eles, todo mundo é bissexual, indiferente, é apenas uma questão de escolha. E aí que está, é um liberalismo total, só que a lei sueca não reconhece em nenhuma forma o direito da objeção de consciência para os trabalhadores na área da saúde. Tipo, você é obrigado a fazer aborto, se você quiser. Assim, é impensável para eles que um enfermeiro ou um médico... Se, então, assim, se você quer ser médico e não quer fazer aborto, então você não seja médico. Simples assim. E hoje é um país imenso, um número imenso de estupros, que já vem há muito tempo. Assim. Então, essa coisa da... Claro que hoje em dia tem também a questão da imigração, mas não é apenas a questão da imigração. É principalmente uma questão da banalização e da falta de respeito pelo ser humano. Assim, não existe assim, essa noção de ué, eu quero, é bom, eu quero, então eu vou. Por que não? É, você não tem... Ah, você... Mas eu quero, é tão bom, e qual o problema? Entendeu? Assim, é uma banalização mesmo. Né? Se você não tem respeito pela vida humana, se você não tem a preocupação... E aí você vê assim, o que é uma sociedade que deixa de considerar o mistério e a dignidade do ser humano como um ser único. Isso até é independente do senso religioso. Você passa a ser um coletivo apenas. Então, assim, a sociedade não serve o indivíduo. Ao contrário, o indivíduo tem obrigação de servir a sociedade. Então, é um pretexto qualquer, uma sociedade constituída desse modo, sob qualquer pretexto de benefício social, você está autorizado a fazer quase qualquer coisa, sem ter o limite da dignidade da pessoa humana. Então, assim, isso, e a gente vê, assim, a gente ouve muito falar nesse movimento feminista atual da dignidade da mulher, mas isso é apenas provisório, é uma instrumentalização, porque mais adiante não tem isso, não vai ter isso, a mulher não existe, é tudo igual, não existe, vamos ser todos iguais. E aí legitimam, para uma sociedade dessas ficar de pé, tem que legitimar todas as formas de descarte do ser humano, que é aborto, eutanásia, e suicídio assistido, a pedido, desde a mais tenra infância. Porque nessa lógica que eles construíram de uma sociedade em que o indivíduo, a pessoa humana, não, é irrelevante e serve o grande Estado, ou a sociedade que acaba sendo soberana, o indivíduo vai desaparecendo e sendo... Então, é esse. Então, eu queria acabar assim, agradecendo a atenção de vocês. Eu acho que já não tem mais nada assim, para não estourar o tempo. Então, lembrando assim, que você mexendo no tecido social, o que acontece? Não é por acaso. Aí que está. Toda a desintegração que a gente vê não é por acaso. Né? Então. Não, elas reclamam. Aí que está, atualmente... não é lógico. E tem mais, hoje em dia... Aí eu vou fazer um parêntese, tá? Mas hoje em dia é o seguinte, se você for... Se uma pessoa branca, sueca, chegar e fazer fio-fio, ela pode ser... Isso pode ser considerado estupro, tá? Agora, se vier um grupo de islâmicos... e fizeram um rape gang, aí ela não vai reclamar. Porque, afinal de contas, coitados, eles são dessa cultura, eles não têm culpa nenhuma. Aí que está. É uma lavagem cerebral que foi sendo implementada ao longo dos anos. As pessoas chegaram a essa lógica. Então, o nativo quase não pode se mexer. Né? O homem suex quase não ficou, tem que ficar amarrado. Em compensação, esses outros coitadinhos. Eles chegam lá com 40 anos e alegam que tem 5. Mas gênero é isso. Ué, vale a palavra dele. Ele diz que ele tem 16 anos, eu não posso questionar. Mas essa estatística dos estudos é com referência ao próprio sueco ou à imigração? É tudo misturado, mas isso já vem antes da imigração. Essa confusão da sexualidade já foi antes mesmo das migrações, isso já acontecia. Tá bom? Gente, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cláudia. Muito, muito importante. Muito importante a sua palestra. Agora a gente queria convidar a Cristine Tonietto. A Cristine.